Quem tiver grana e quiser falar com o pai velho, vem agora, que se tiver duro não adianta. Pai velho vai cantar pra subir. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir se embora. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir se embora. Ih, mas meu fito tá todo macumbado, as piranhas estão te devorando. Não tem nem lugar nem pra dormir, e ainda meu filho mora andando. Escute o que o velho vai falar, e no papel tu vai escrever. Galinha bem gorda e bem pelada, 10 quilos de arroz e macarrão, e 10 latas de doce de marmelada, 10 garrafas de vinho do bonzão, e a tua mironga caturada. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. E mami, traga também um bi-meio, e meu filho vai ganhar grande tesouro. Vai ser o maior dos fazendeiros, vai vender muita vaca e muito touro. Se meu filho não tiver dinheiro vivo, pode ser cheque verde ou cheque negro. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. É, mas meu filho, tu vai na paz de Deus, e agora meu filho tá seguro. Vai ganhar tudo o que perdeu, pai velho vai te dar grande futuro. Tá contando ao povo teu, por favor não me traga ninguém. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho? Vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. E mas me traga também um e-mail, e meu filho vai ganhar grande tesouro. Vai ser o maior dos fazendeiros, vai vender muita vaca e muito touro. Se meu filho não tiver dinheiro vivo, pode ser cheque verde ou cheque ouro. Paz de Deus, e agora meu filho tá seguro, e vai ganhar tudo o que perdeu. Pai velho vai te dar grande futuro, se voltar contando ao povo teu, por favor não me traga ninguém.